Tantas pessoas paradas na esquina, assistindo a cena. Pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais do que queria vender. Vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena. Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais venenos mortais. E que nos devem, queremos em dobro, queremos em dólar. O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram pra não virar a mesa, se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te imploraram por favor não vire a mesa. Tantas pessoas paradas na esquina, fingindo pena. Criança pequena cheirando cola, beijando a sola do sapato. O que nos devem, queremos em dobro, queremos em dólar. O que nos devem, queremos em dobro, queremos agora. Se te disseram que o ataque é a pior defesa, se te disseram pra esperar a sobremesa, ouça o que eu digo, não ouça ninguém.